espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Tire o sono da rede, deixa a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva pra você. E antes de o sol a barra vir quebrar, estarei nos teus braços para nunca mais voar. E nas noites de frio serei o teu cobertor. Chego já.